O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Nossos ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. A nossa programação tem a finalidade de difundir as descobertas do cientista, psicanalista, filósofo Norberto Kepp, na área da psicossociopatologia, para que nós possamos, conscientizando essas descobertas, dar um stop à destruição que nós fazemos a nós mesmos e ao nosso ambiente. Bom, a maioria desses problemas estão a nível inconsciente. E poderíamos dizer que o principal problema que nós temos, que foi a principal descoberta que o Dr. Kepp fez no seu percurso científico, foi a descoberta do problema, a inversão psicológica, a inversão psíquica. Então, através dessa percepção, nós podemos ver que tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos, praticamente tudo, está invertido. Os valores invertidos, as percepções invertidas, e é por isso que nós estamos caminhando para uma destruição da natureza e da espécie humana, do gênero humano. Então, gostaria que o Dr. Kepp contasse aqui para nós um pouquinho como que ele fez essa descoberta incrível em 1977, e de lá para cá ele vem aplicando essa descoberta no campo da psicanálise, da filosofia, da economia, da medicina, da odontologia, da educação, das artes, de tudo, de todas as atividades humanas. E principalmente percebendo que o ser humano, ele vê o bem no mal e o mal no bem. Ele tem prazer no mal e acha que o bem é um sacrifício, que evita, né? Evidentemente, o ser humano evita fazer o bem porque vê no mal uma vantagem e no bem um prejuízo. Isso não é racional, isso não é do nosso campo consciente, mas isso está enraizado em todos nós. Por isso que nossa vida é muito difícil, muitas vezes muito infeliz e cheia de doenças e problemas. Dr. Kepp. Essa questão, né, da inversão, o Freud chamou de inconsciente, né? Porque ele acreditava que no interior do ser humano existe um aspecto assim consciente, mas o aspecto maior, o fundamental, ele achava que era inconsciente e que se a gente fosse lá e através de associação de ideias, a gente iria descobrir, então, toda a verdade no interior do ser humano. Mas é justamente aí que o Freud cometeu um grande erro, porque toda a verdade, isso também a escola de análise existencial fala, Viktor Frankl, e os pensadores também, os filósofos, eles têm essa ideia, né? Bismarck, Butterauer, todos esses pensadores do existencialismo moderno, que toda a verdade vem da vida consciente. E no nosso trabalho a gente mostra que a verdade vem do alto, vem da consciência. E que se a pessoa, por exemplo, comete uma falha que ela não aguenta ver, seja ela qual for. Então, essa pessoa que não aguenta ver porque tem uma censura muito grande, ela abafa. E aí forma o que Freud chamou de inconsciente. Quer dizer, não é bem um inconsciente substantivo, mas é um verbo, né? A pessoa inconscientiza. Então, a palavra certa para inconsciência seria uma atitude que o indivíduo tomasse contra o que ele não quer perceber que ele tem, principalmente, né, as falhas. Agora, tem outra coisa também que a pessoa não aceita ver da vida consciente, né? Da vida perceptiva que ele tem. E por causa da inveja, e por causa da arrogância. Por exemplo, as pessoas que colocam a vida nossa, né? Ou então a própria ciência sobre algo desligada do Criador. Então, essas pessoas não querem ter consciência da ação divina sobre a vida de cada um. Então, aí, essas pessoas estão, vamos dizer, inconscientizando a consciência boa. Então, todo o problema que o ser humano tem, que a sociedade tem, vem dessa questão, né, do indivíduo não aceitar nem ver o mal, porque ele tem censura em ver que ele, às vezes, é um grande mentiroso, né, como as pessoas que não percebem as mentiras que cometem e fazem cada dia 40 mentiras. E então acha que é uma pessoa verdadeira, então não quer ver que é um grande mentiroso. Ou então as pessoas que maltratam os outros, né? Que não dão nem um tostão para ninguém, às vezes nem para a família, nem para si própria. São pessoas que economizam até na comida que comem para aumentar o dinheiro que tem no banco, ou então o dinheiro que guarda em casa. Então a questão da inversão, eu coloquei como um processo assim, que a pessoa, em vez de aceitar a consciência, né, ela rejeita, inverte tudo. Então, aceita não o que é consciente, mas aceita o que não é consciente. Ah, a gente pode ver o seguinte, né, na questão da doença. Muitos pensam que é o remédio que cura. Aliás, isso já fiz um programa fantástico em 78, que deu 40 milhões de pessoas que ouviram o programa. Então, muitos acham até hoje que determinado remédio cura. E não que aquele remédio estimula as defesas da pessoa, estimula a vida sã da pessoa, e é o próprio corpo que a pessoa, então, tem ainda, de uma certa forma, muita sanidade, é que age frente àquele remédio e elimina aquele sintoma. Então, até hoje, não é tomando este ou aquele remédio que a pessoa fica sã de certos sintomas, né? Por exemplo, a questão do câncer, né? Que hoje em dia, cada 4 ou 5 pessoas, uma tem essa doença, né? Se há a questão do câncer, por exemplo, é muito fácil o indivíduo sarar desses tumores, né, do câncer, através da psicoterapia. Aqui mesmo nós temos analistas que, depois de sessões, né, pode ser até poucas sessões, 1 mês, 2, 3 meses, o indivíduo tem, né, o tumor, assim, vamos dizer, curado. Então, essa questão, por exemplo, em geral da medicina, de não colocar os fatores emocionais na cura ou na doença das pessoas, é uma inversão. Outro exemplo, né? E agora a gente tem um exemplo aqui. Temos quantas mulheres assistindo a minha falação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as mulheres amam o quê, né? O sofrimento, né? Elas em contato uma com a outra. É só tragédia que se ouve. Então, isso é uma inversão, pensando que falando de tragédia. Como a televisão, né? Só traz coisas trágicas. Então, essa história de televisão, cinema, rádio, só trazer tragédia, é que leva a humanidade para as tragédias. Então, o indivíduo não deve alimentar as tragédias na sua mente, Porque aí a pessoa entra num pessimismo terrível. Então, até doença. Eu tenho um cliente que falou, não, eu vou assumir tal doença do meu irmão. E era até uma médica que falava isso. O irmão tinha câncer, né? Falou, não, eu quero que o câncer... Ela desejou para ela o câncer. E ela ficou mesmo. Interessante que o irmão sarou. Nossa, doutor Kevin. Ah, é um... É uma coisa espiritual, que... né? É, bom, Cláudia, a vida psíquica é a vida espiritual. Agora, aqui está cheio de médicos. Tem um batalhão deles aí. Eu queria perguntar para dois deles que estão aqui. O que que acha o doutor Giraldo? Doutor Giraldo é um grande especialista. Sim, doutor Kevin. Uma das razões pelas quais a medicina cada vez aumenta o número de doenças incuráveis é precisamente essa inversão, doutor Kevin. Porque a medicina não vai a fundo a causa das doenças. Então, para eles é incurável o câncer, a diabetes, a hipertensão arterial, os problemas da tiroides, AIDS, lupus, alergias. Porém, como o senhor falou, acá na clínica de psicossomática que o doutor Kepe dirige, se pode ver casos impressionantes. Eu lembro uma maestra que tinha um linfoma e tinha o corpo cheio de gânglios, de adenopatias no pescoço, na axila, e ela não fez quimioterapia, não fez radioterapia, só psicoterapia e curou completamente. Por quê? Porque ela aceitou que o problema estava dentro dela, nos erros emocionais dela. Na vida psíquica, né? Na vida psíquica dela. Até questões de acidente, né? Pessoa, às vezes, vai fazer uma viagem qualquer, vai tomar um avião, então, na hora de embarcar, fala, não, eu sinto qualquer coisa terrível, nesse avião não vou voar. De fato, ela não voa e o avião cai. E morre todas as pessoas. Quem procura, haja, Dr. Kepe. Por isso existem famílias como a dos Kennedys nos Estados Unidos, que atraem a tragédia para eles. Também um problema emocional. Sabe como, Dr. Giraldo, a pessoa que só pensa em tragédia, em catástrofe, acaba... Exatamente. Entrando nas catástrofes. Quem procura. E o doutor Ademar? Doutor Ademar, ele trabalha lá, né? O senhor tem conferências lá, né, na sua região? Isso, doutor Kepp. Então, eu estava pensando nessa inversão que existe na medicina, que pensa que a energia vem da matéria. Então, na medicina é muito aplicado isso também, né? Achando que a cura vai vir através de um remédio, né? Ou só de algo material. E não que a gente nota que essa parte que a gente considera assim, sem matéria, que tem mais energética, que é a parte essencial, que é a psicológica. Então eu estava notando que existe até uma escala assim, de cura que seria mais natural. Que seria primeiro a escala psíquica, depois, vamos supor, eu estava pensando na autoemoterapia ou na PRP, que são elementos mais energéticos, né? E depois a flora. É o plasma rico em plaquetas, que eles tiram o sangue da pessoa. Aí depois eles fazem um tipo de um balanceamento, depois reaplicam no órgão de novo e serve para curas, principalmente de doenças osteomusculares. Está sendo muito usado no momento, só que é uma fortuna. Não fortuna. É a hemoterapia? Então, é uma autoemoterapia disfarçada, que é controlada pelos laboratórios. E também, às vezes colocam oxigênio no sangue, né? E cura mesmo, viu? Cura. Assim, eles estavam constatando, vamos supor, jogadores de futebol que demoravam um ano para curar, assim, um tipo de doença com remédios, com essa PRP, ele demora de 3 a 4 meses no máximo. Eu tenho experiência no HC, né, do Hospital das Clínicas, de caso do aparelho digestivo, né? Eu trabalhava lá com o Edmundo Vasconcelos, às vezes a pessoa era encaminhada para operação na maca. Falava, não, professor, eu falei com essa pessoa e ela é assim, solista em fazer análise. Vamos tentar fazer umas sessões com ela. Às vezes, 2, 3 sessões, pessoa com úlcera, por exemplo, gástrica, com 2 ou 3 sessões, tinha cicatrizado, como um verdadeiro milagre. Agora, viu, doutor Ademar, a questão é que a medicina pensa que, inclusive, a cura, a energética boa, vem do corpo. E não pode, a energética é superior à matéria, né? Então, o corpo depende da energia da pessoa, da vida psíquica, e não a vida psíquica do corpo. Uma pessoa, por exemplo, doente mental, né? Ela fica doente não porque o cérebro tem esse problema, pode até ter, mas não é isso que determina uma esquizofrenia, uma paranoia, uma obsessão, qualquer coisa assim. Mas o que determina é o pensamento da pessoa. Se a pessoa pensa muito mal sobre outra pessoa, é claro que vai ficar angustiada, com estresse, tudo isso. Agora, quem mais quer falar sobre essa questão da inversão? A doutora Julieta. Sim, doutor Kepp, eu queria falar de um fato também na medicina, que a pessoa acha que ficar doente traz vantagem para ela, não? Que a família vai ficar cuidando dela, que a sociedade também vai pensar que ela é uma coitadinha. Mas isso também fica evidente na parte social. Agora, por exemplo, o governo brasileiro acha que a pessoa obesa e a pessoa depressiva tem direito a receber uma paga por invalidez, e não que a pessoa ficou doente porque ela rejeitou a sua essência e ela mesma não quer trabalhar. E aí fica dando assim um prêmio para a pessoa que fica doente. Então a gente pode dizer, né, doutora Julieta, que a saúde vem do trabalho, né? Sim. Que a pessoa que não quer se pôr em ação, que o próprio conhecimento vem da ação. Então, o indivíduo que para, que não quer se pôr em ação, ele é doente e também acaba ignorante. Isso. Mas alguém quer falar? Vamos ver o jornalista que escreveu um livro, né? Sobre as agências que enganam, né? Agência engana. Agências reguladoras. Agências, né? Reguladoras nacionais. Isso, um perigo, né? Elas são uma inversão, porque elas tiram o poder do governo eleito pelo povo e do povo e ficam como um radical livre na democracia. Mas sabe, doutor Kepp, eu queria contar uma coisa relativa a essa questão de tragédias, né? E depressivos. Então, tinha dois depressivos, assim, conversando, com a mão para trás, a cabeça baixa, beiçudos, assim, tudo, e falando, né? Um deles lá reclamando, ah, porque a minha mulher, porque o meu trabalho, porque isso. E o outro também era depressivo. Aí, depois ele escutou o amigo meia hora, aí era a vez dele falar. Ele falou assim: o pior é que amanhã vai ficar tudo pior ainda. A questão da tragédia, né? Agora, vamos consultar as mulheres. Aqui, doutor Kepp, já que está falando de mulheres, eu queria falar uma questão que o senhor colocou no livro Contemplação e Ação, que acho que é um dos principais inversões que a humanidade faz, além das mulheres, também os homens, é criar uma ideia totalmente invertida sobre Deus. Quando fala que ele poderia destruir tudo o que ele fez em um segundo, assim, com catástrofes e castigos. Então, o senhor está dizendo aqui que o ser divino é o mais coerente por excelência, e ele não poderia agora estar contra a sua vontade anterior, que o levou a criar tudo o que existe. Então, dizendo que essa questão da catástrofe, das destruições, é o ser humano que quer e que faz, e não Deus. Alguém mais? Sim, que eu acho que a gente pode falar essa questão da inversão, essa grande descoberta, né, do Dr. Kepp, do ser humano ver a verdade como algo inconveniente para ele, né? E que na mentira o ser humano teria, assim, vantagens, né? Então o senhor estava falando, por exemplo, das mulheres, que sempre tem muito a ideia que elas são vítimas dos homens, né? Ou que é infeliz porque então o companheiro não dá atenção suficiente, ou então que o companheiro não deixa que ela se desenvolva profissionalmente na vida. Então transforma os homens num alvo de projeção de todos os problemas que elas têm, e não vendo que a verdade não é essa, né? Elas não se desenvolvem realmente, né? Então é uma questão séria essa da inversão e projeção. Esse não é seu problema, né, Selma? Acho que também é, né, doutor Kepp? É que a gente trata de conscientizar. É o problema feminino da humanidade. Isso. E a outra mulher, a Aninha, né? Isso. sueca. Isso. Na Suécia tem esse problema, mulher? Ah, com certeza. Eu ia falar justamente de um outro problema que a mulher tem, de procurar homens bandidos, malandros. Assim, ela evita os homens bons e vai procurar os piores, porque acha que isso que é mais atraente, mais interessante. É uma grande inversão também da mulher, né? A Aninha está de acordo que as mulheres são, em geral, muito inimigas entre si? Sim, eu acho que sim. Que tem muita inveja, são, né? É. Que os homens são amigos, né? É. Mas é difícil. Nem sempre, né? Nem sempre. É. Mas eles são mais facilmente amigos, né? Do que as mulheres entre si. É, tem muita inveja, né, mulher? Agora, vamos ver outras mulheres que estão aqui. A nossa dentista. Eu queria falar de uma inversão que existe na odontologia e na medicina, de achar que Deus criou órgãos inúteis no nosso corpo. Então, que o dente do siso não serve para nada, pode tirar. Antigamente eram as amígdalas que também. Que as amígdalas não servem para nada, que a adenoide tem que tirar, que a tireoide, o apêndice, a vesícula, não vai sobrar nada, né, doutor? Ué, tem que tirar até o cérebro, né? Tiram as mamas para prevenção de câncer. Então, é uma enorme inversão. Os ovários, eles tiram para prevenir câncer de ovário. É. Devia poder fazer transplante, né? Tirar a cabeça e pôr outra. É verdade. E agora, a Luciara? A Luciara, ela diz que percebe muita coisa que ela não tem coragem de falar. Mas vamos ver se ela vai falar agora. Então, doutor Kepp, de inversão, eu pensei em falar na área da educação, nessa questão que não pode, né, corrigir as crianças. Vai trazer um grande trauma para a vida dela se corrigir. Então, o senhor fala numa frase que o ser humano precisa saber que vive ao contrário da realidade. Então, se uma criança ela quer ficar na preguiça e ficar assim, ter agitada e tudo... E isso vai, essa inversão de achar que a preguiça é bom, então a criança vai ficar neurótica. Então, se o pai ou a mãe não corrigir, então o que, que vai acontecer? É, vai tirar a chance dessa criança de viver o bem. Então, a pior censura que pode fazer uma criança é não corrigi-la, não educá-la. Então a Luciara está falando que quando os pais não corrigem os filhos... Porque os filhos, a criança, desde cedo, tem que ser aquela famosa palavra, tem que ser frustrada. Ela não pode ter tudo o que ela quer, porque senão, mais tarde, ela não vai aceitar ter nenhuma frustração na vida, nem no trabalho, nem na escola, nada. Então, nesse sentido, é muito ruim não frustrar a criança. Agora a Cláudia vai falar, só temos 56 segundos. Eu gostaria não, somente... Não, 1 minuto e 56. Eu gostaria de convidar os senhores a visitar o nosso site, onde tem os nossos livros, os nossos cursos, atendimento em psicanálise individual e em grupo, seminários de medicina psicossomática, de energética. E eu gostaria de convidar vocês a conhecer especialmente... O nosso curso de pós-graduação em psicossocioterapia vai começar uma nova turma em fevereiro de 2013. E nós vamos fazer um dia, dia 15 de setembro, que vai cair num sábado, pela manhã, às 9 horas, nós vamos fazer uma demonstração, uma palestra para as pessoas que são interessadas nesse tipo de ensinamento, de aprendizagem, inclusive da metodologia de Norberto Kepp, para aplicar no seu trabalho de conscientização, de relacionamento humano, de gestão de pessoas e organizações. Então, nosso site é www.stop.org.br. O nosso telefone é 3032-3616. Então, por favor, aqueles interessados nos nossos livros, programas de televisão, de rádio, tudo vocês poderão encontrar na home do nosso site da Stop. e todas as ligações, inclusive com as escolas Millennium de idiomas, que aplicam a metodologia do Dr. Kep, a doutora Márcia, dentista, que aplica a metodologia, os aconselhamentos de saúde, tudo, tudo, tudo, lá na Home da Stop. Até a próxima.